Oi, gente, eu estou aqui com o Eduardo Sabag. Nós vamos fazer um procedimento aqui no dia 14, terça-feira, tá? E o Eduardo vai dar o recado do que será feito. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Bom, é um prazer aqui, né, poder participar com vocês. E a gente vai aproveitar que eu vim aqui para o Rio de Janeiro e as pessoas pedem um atendimento. Nós vamos fazer um dia aqui na terça-feira, né, voltado para a cura espiritual. É, dia 14, né, a partir do meio-dia, e funciona assim, na realidade. Os espíritos que estão, vêm aqui para fazer esse atendimento, para fazer esses tratamentos, vão estar aqui, aí quem tiver interessado pode vir, a gente vai atender por ordem de chegada, aí provavelmente vai ter a parte do recado do anjo, mas eu falo um minuto com a pessoa, porque senão fica muita gente, né? E então é isso, não precisa pagar nada, obviamente, pode vir tranquilo. É por ordem de chegada, a partir de terça-feira. E isso, falar um pouco sobre a cirurgia espiritual. Na verdade, muitas pessoas, né? Eu tenho um vídeo lá no YouTube, né? Que se você for no YouTube escrever cirurgia espiritual, espiritismo raiz, se você tiver na tua casa, você pode fazer essa cirurgia. Muitas pessoas são curadas. Mas lá explica, na verdade todas as coisas explica lá, mas eu vou falar rapidamente aqui, que a cura depende de alguns fatores, então não é que 100% de certeza, por quê? Primeiro, às vezes você tem que passar por isso, às vezes a pessoa não tem merecimento, mas o que é mais comum que acaba acontecendo é que a pessoa melhora na hora, isso sempre acontece nos tratamentos, mas se a pessoa não tem o mérito para continuar com aquela situação, ou seja, não mudar internamente, não mudar, não fizer a reforma íntima, não largar as coisas ruins que ela faz e começar a trabalhar as coisas boas dela, às vezes os problemas normalmente acabam voltando. Então é importante demais que você faça a sua parte, né? Que você olhe para dentro de si mesmo e veja essas modificações interiores que é necessário ser feito, porque isso é muito importante. Mas aí eu vou falar para as pessoas que estão aqui, quem quiser a cura, quem quiser o tratamento, né? A cura não, perdão, porque a cura depende dos fatores, mas o tratamento espiritual, pode só mentalizar que sim, que quem quiser vai ser tratado hoje. Aí eu vou pedir o seguinte para vocês, quem receber esse tratamento, 5 dias sem bebida, sem cigarro e sem sexo, basicamente é isso. 5 dias não vai dar, porque hoje é domingo e vai ser na terça, né? Não, 5 dias o quê? 5 dias depois que fizer o procedimento. Depois que fizer o procedimento. Os que fizerem hoje, conto a partir de hoje. Dias sem fazer nada. Então, sem bebida, sem cigarro e sem sexo mesmo certo, sozinho. O certo é não beber e não fumar nunca mais. Verdade, eu ia falar isso agora. O certo é não beber e fumar nunca mais. Quem quiser parar de fumar, parar de beber é um ótimo momento, porque muitas pessoas, depois desse tratamento, vocês vão ver lá, quem tiver de casa, quiser fazer à distância, vai lá, escreve no YouTube, cirurgia espiritual, espiritismo raiz. E aí, lá você encontra um vídeo que as pessoas fazem à distância, mais de 50 mil pessoas já fizeram, e lá você encontra os relatos das pessoas, você pode também colocar seu relato e tudo mais. E quem quiser mais informações sobre o nosso encontro, olha lá no Instagram, eSabag, ou no Instagram Espiritismo Raiz, que até terça-feira a gente vai postando mais coisas aqui. E no Casa Plataforma de Oração, Instagram, né? Isso aí. Vou deixar frisado antes de finalizar o vídeo. Bem frisado. Eu sei que ele já falou, mas eu vou repetir, porque tem gente que não ouve às vezes as coisas que são faladas. Às vezes você tem algo kármico, uma expiação a cumprir. Se você estiver ainda no processo de expiação, no processo kármico, vamos supor, esse karma só pode passar daqui a 10 anos e você tem que passar por ele, então não tem cura espiritual que vai resolver. Então você pode ser que você vai vir aqui, ele vai realizar o procedimento, não é ele, são os espíritos que vão ser. Na verdade, eles não vão nem realizar o procedimento se você tiver o problema. Então você vai vir e vai voltar para casa do mesmo jeito. Outra coisa. Precisa me falar qual é o problema, até porque não sou eu que faço tratamento. Não é ele. São os espíritos. Eu vou explicar então, isso. Não muda nada eu saber. E outra coisa, você pode ter até o problema resolvido, sair daqui sem a dor. Mas se você não fizer a reforma íntima, o que tem que fazer? Você não elevar a sua frequência vibratória através da sua mudança interna, tá? Através de largar os vícios, largar as paixões e adquirir as virtudes do espírito. Tá? Quais são as virtudes do espírito? Já foi falado aqui. Fraternidade, amor, serenidade, paciência, tira as coisas ruins. Se você não fizer isso, vai voltar. Tá? E lembrando que não somos os médios que realizamos esse procedimento. Tá? Nós não fazemos a cura. O Eduardo Sabag não faz cura, eu não faço cura. Quem faz essa cura são os espíritos. São os espíritos. Tá? E é totalmente de graça. Nada é cobrado. É, ontem, inclusive, a Marla, até fiz um tratamento na Marla, só que ela falou pra mim, ah, porque eu tenho um problema, você faz cirurgia espiritual? Eu falei, sim, qual que é o problema? Ela falou, me distraiu, nem vi, que eu nem sabia que você tinha um negócio no joelho. Aí hoje você falou, meu, não tava doendo mais, só que eu não lembro do negócio do joelho. Eu lembro que você falou do negócio da garganta, isso, beleza. Mas, tipo assim, eu nem ouvi e funcionou, então, porque não sou eu realmente que faço, são os espíritos, eles utilizam a minha energia. Ah, então, terça-feira... É, dia 14, aqui na Casa Plataforma de Oração do Meia, tá? É, o endereço vai estar aí embaixo aí na descrição, para vocês poderem estar vindo. Dia 14, terça-feira, ao meio-dia, tá bom? É isso, muito obrigado.